Aí. Aí, mano. Em todo lugar que o Racionais vai, em toda a periferia, morou. Seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Belo Horizonte, morou, mano. Seja na Baixada Santista, morou. Os problemas são parecidos, as pessoas são parecidas. O modo de vestir é parecido. Se você pensa que você é muito diferente dos manos lá de São Paulo, você está enganado. Nós somos quase, mais ou menos a mesma coisa, morou, mano. Só muda um pouco do sotaque, tá ligado? Talvez o time que a gente torce seja outro, morou. Talvez a nossa gíria seja diferente um pouco da gíria de vocês. Mas aí, nós somos tudo de um povo só, tá ligado? Um povo que, desde que chegou aqui no Brasil, por 300 e tantos anos de escravidão, nunca recebeu nenhum cruzeiro de indenização, morou? Nunca recebeu nenhum conto de indenização por 300 e muitos anos de escravidão, morou? De trabalhar e não ganhar nada, tá ligado? Foi um povo que veio pra cá, não veio pra somar, veio pra ser usado, morou, mano? E hoje, a gente usufrui da liberdade da melhor forma possível aí. Ninguém deu a liberdade pra nós, morou, mano? Nem pra minha mãe, nem pra sua mãe. A minha mãe conseguiu a liberdade dela lavando roupa pra Playboy, morou? Tá ligado? Minha mãe conseguiu a liberdade dela passando roupa pra Playboy, morou? Pra ganhar salário de merda, tá ligado? A escravidão não acabou ainda. Se acabou pra você, pra mim ainda não acabou. Se você não sabe, a realidade de São Paulo é essa aqui, ó.